Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. Paz do Senhor, meus amados, nós queremos saudar você que nos ouve pela rádio, pela internet. Nós queremos rogar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre essa semana que começamos no dia do Senhor. Queria convidar vocês a ficarem de pé, por favor. Eu queria que vocês orassem de 2 a 2 ou 3 a 3, que você pudesse abençoar a vida da pessoa que está aí com você, sua esposa, seu marido, seu irmão na fé. Deus ama quando oramos. Bendito seja o teu nome, Jesus. Você que já orou, faça uma oração onde você estiver, de gratidão ao Senhor, meu querido. Bendiga o nome de Deus. A palavra de Deus diz que devemos apresentar um culto alegre ao Senhor. Adoração pressupõe gratidão. Bendiga o nome de Deus, meus queridos. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Nós saudamos a igreja com a paz e com a graça do Senhor Jesus, amém? Nós saudamos também a todos que nos ouvem através da rádio. Que o Senhor Jesus nessa noite possa derramar o seu infinito amor. Que o Senhor Jesus nessa noite possa abrir os nossos olhos para enxergarmos e para compreendermos a grandeza desse Deus, amém? Quantos aqui estão felizes com o Senhor Jesus? Irmãos, nós somos povos privilegiados por Deus. Sabe por quê? Porque nós podemos falar com o Senhor. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Antigamente, as pessoas, para falar com Deus, elas tinham o sacerdote, tinham que falar por elas. E hoje o Senhor nos concedeu o privilégio de falarmos diretamente com o Pai. Qualquer dia, qualquer hora, em qualquer momento e em qualquer lugar, nós podemos falar com o Senhor e Ele nos ouve. Engrandecido é o nome do Senhor, porque nós somos povos privilegiados pelo Senhor. Amém? Aleluia! Esse é o nosso Deus, que nos deu livre acesso ao Pai. Irmãos, como isso é grande! Às vezes a gente fala as coisas e a gente não tem dimensão do que nós estamos falando. Imagine nós, pecadores, sem merecimento algum, termos livre acesso para falar com o Deus de toda a glória, qualquer dia, qualquer momento e em qualquer lugar. Meu Deus, isso é grande demais, né, Jeane? Aleluia! Engrandecido é o nome do nosso Deus. Irmãos, a palavra do Senhor fala que nos fins dos tempos, o amor de muitos se esfriariam. E nós temos contemplado isso. O amor de muitos se esfriando. O amor das pessoas se esfriando pelo Senhor. O amor das pessoas se esfriando uns pelos outros. Meu Deus, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não venhamos permitir que as coisas do mundo tomem o lugar das coisas do Senhor. Que nós não venhamos permitir deixar de amar o nosso irmão. Que nós, como servos do Senhor, venhamos estar na posição que o Senhor nos chamou. Deus nos chamou para amar uns aos outros. Deus nos chamou. E nós vamos ficar na posição que o Senhor nos chamou, porque nós somos servos do Senhor Jesus. E Deus, Ele deu um sacrifício tão perfeito, que a minha mente tão pequena, eu fico tentando imaginar que outro sacrifício Deus poderia ter dado. Que outra coisa Deus poderia ter feito para nos mostrar esse amor. Mas Ele entregou Jesus, seu único filho, para morrer por nós, para nos dar vida. E eu quero que você se entregue ao Senhor por completo. Que você adore o Senhor sem limites. Quantas vezes a gente coloca empecilhos para servir o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quando Deus entregou Jesus, Ele deu o que tinha de melhor. E nós vamos dar o nosso Deus, nós vamos nos entregar sem limites, nós vamos adorar o Senhor com todo o nosso coração, não só com as nossas palavras, porque é muito fácil a gente falar, mas nós vamos adorar o Senhor com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o que temos, com o que somos, com as nossas forças e com todo o nosso entendimento, amém? Amém. Aleluia, porque o que daremos a esse Deus, que grandes coisas tem feito em nossas vidas, aleluia. Aleluia. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti. Não, não há, não, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limite. Me entregarei, te adorarei. Ai, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Aleluia. Jesus, porque Ele é digno. Aleluia. Ele é digno da nossa melhor adoração. Ele é digno das nossas palmas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, sempre e sempre que você se encontrar em uma situação que você esteja triste, desanimado, traga à sua memória o sacrifício de Jesus. Isso nos dá força para prosseguirmos. Olhe para a cruz. Olhe para o que o Senhor já fez na tua vida. Olha da onde o Senhor te tirou. Olha o que o Senhor tem feito na tua vida. Engrandeça o Senhor porque você é livre para levantar as tuas mãos. Você é livre para abrir a tua boca e dizer, para te adorar, Senhor. Assim o Senhor me fez. O Filho do Homem nos libertou. E por isso nós podemos louvar e bendizer o nome do Senhor. Oh, Jesus. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Estamos aqui, Senhor, para Te exaltar, para Te agradecer, Pai, porque o Senhor é digno, Jesus. Aleluia, Deus. Bendito seja o Senhor que nos libertou. Aleluia. Aleluia, mesmo sem merecer, Ele nos amou primeiro. Aleluia, Deus. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adoro. Declare, o Filho do Homem me libertou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Aleluia! Verdadeiramente. Você que é livre, exalte o Senhor. Posso erguer. Aleluia! Minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar. Merecendo, Pai, o Senhor nos escolheu. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Declare, o Filho do Homem. Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Eu sou livre. posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra te ser livre. Eu sou pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, oh, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, oh, sou livre. A igreja, pra te adorar. Eu quero ouvir a igreja do Senhor declarando esse alcance de Deus na sua vida. Pra te adorar, eu sou livre, oh, sou livre. Mais uma vez, declare. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Gostaria que você fizesse uma oração. Eleve a sua voz ao Senhor. Adore Ele. Bendiga o nome dEle. Fale para Ele: Senhor, eu sou grata a Ti, Jesus, pelo que o Senhor fez na minha vida. Eu sou grata a Ti, Senhor, porque ali naquela cruz o Senhor demonstrou tanto amor. Eu sou grata a Ti, Senhor, porque antes eu não compreendia que existia um Deus. E só é possível saber quem é Jesus quando Ele se revela para você. E o Senhor abriu o teu entendimento para que você compreendesse isso. Isso é uma riqueza. O Senhor nos fazer compreendermos que existe um Deus que é poderoso, que é maravilhoso, que entregou o Seu Filho por amor a nós. Aleluia, Jesus. Nós somos dependentes, Deus, de Ti. Dependemos do Teu amor, Senhor, porque o Teu amor, Ele nos cura. O Teu amor, Ele nos transforma. O Teu amor nos traz libertação, Senhor. Te damos a toda glória, toda honra, todo louvor, Senhor, e adoração. Aleluia. Aleluia. Adore a Ele, adore a Ele, porque Ele é digno. Aleluia. Somente a Ti, Senhor, toda adoração. Somente a Ti todo louvor, Jesus. Aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor. Você expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Declaro, eu olho pra Ti, Jesus. Olho, aleluia, pra você. Somente pra Ele. Olho pra você. Aleluia. Seu amor me chama. Sua morte ali na cruz. Sua morte ali na cruz. Carregando a minha dor. Você se expôs por mim. Ele se entregou por ti. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Diga, eu vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você. O Senhor meu te chama. Me chama. Declare, eu dependo desse amor. Jesus, olho pra você. Corra pro Senhor esta noite. Pra você, Ele te chama. Meu amor me chama. Nós começamos o culto aqui falando que o amor de muitos se esfriou, porque a palavra do Senhor fala que nos finais dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Eu não sei como você está diante do Senhor, eu não sei como tem sido a tua vida diante do Senhor. Ele é um Deus que, quando você confessa e que você se arrepende, Ele é justo e fiel para te perdoar. Não importa o que você fez, deixe na cruz. Deixe na cruz, porque o amor dele tem poder para te curar, para te salvar, para te libertar. Amém? Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Pode sentar, meus amados. Graça e paz, igreja. O que te motiva nessa vida, meus queridos? Talvez alguns homens vão falar assim: pastor, eu fico motivado às quartas-feiras para assistir um jogo de futebol. Talvez uma mãe fala: pastor, eu me motivo aos domingos porque eu consigo reunir a família toda e almoçar juntos com meus filhos. Talvez alguém se motive e fale: nossa, meu cabelo, a minha chapinha ficou um negócio internacional. O que te motiva na vida, meu querido? O que alegra e faz pulsar o seu coração? Tomara que possa ser uma maior de todas as motivações na sua vida, adorar e bendizer o nome de Deus. Esse é o propósito maior da tua vida, esse é o propósito maior da minha vida, bendizer e adorar o Senhor por toda a eternidade. E usufruir da presença do Senhor, que você possa ter essa dimensão, meu querido, Que bom é bendizermos o nome de Deus. Mas nós bendizemos o nome de Deus não apenas quando estamos aqui na igreja louvando e adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor todas as vezes que nós seguimos os seus preceitos, os seus mandamentos. Então na sua casa, no seu trabalho, você pode bendizer o nome de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Amém, igreja? Eu quero chamar um homem aqui, voluntário, para vir aqui me ajudar. Um homem. Muito bem, Léo. Muito bem, Léo. Bendito seja o nome de Deus. Muito bem, Léo. Sente-se aqui, meu amado, por favor. Em João capítulo 13, diz assim, Léo. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado o tempo em que deveria estar no mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. No versículo 3 continua dizendo, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava à sua cintura. Posso ouvir um amém, igreja? Jesus Cristo é a encarnação perfeita do seu discurso. Ele não falava, ele vivia o que falava. Abra sua Bíblia em João capítulo 13, meus amados. Nós vamos pregar sobre esta passagem. Quero chamar as crianças aqui à frente. Obrigado, Senhor, pelas crianças. São promessas do teu nome. São heranças de uma família. Fruto da tua vontade. Estabelecida antes da fundação do mundo. Nós pedimos aos pequeninos, Pai, que eles sejam guardados de todo mal. E que o Senhor possa iluminar cada um desses filhos, das tuas filhas que aqui se encontram, de uma maneira sublime, graciosa e poderosa. Nós pedimos a tua bênção também a todos os professores que estarão ministrando sobre a vida delas, porque elas não estarão num passatempo. Elas estarão também cultuando o teu nome. Então que elas possam, Senhor, serem ministradas segundo a tua verdade e que nós, adultos, podemos aprender com elas. Porque a tua palavra diz que o verdadeiro louvor suscita das criancinhas. Nós abençoamos as crianças, os pais aqui representados. Abençoamos aquelas crianças que nos ouvem também pela rádio, as famílias. Em Cristo Jesus. Amém. Vão na paz, crianças. Deus abençoe vocês. Amém. Você está ouvindo Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. João capítulo 13. Abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus, meus amados. Amém, igreja? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, vamos juntos? Amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Por isso ele sabia que iria traí-lo. Pois ele sabia que iria traí-lo. E por isso disse quem? Por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes diz, que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor? E com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Juntos. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. A tua palavra é perfeita, Senhor. O teu evangelho não é um evangelho de palavras apenas, mas de demonstração de poder. O teu evangelho é a manifestação das verdades colocadas em prática no seio da igreja, no seio da família, no seio da sociedade. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor nos ensine acerca da grandeza de nós nos servirmos uns aos outros no amor de Cristo. A tua palavra diz que melhor é dar do que receber. Então nós pedimos, Pai, que o Senhor possa iluminar cada coração, dando a direção certa, precisa e correta da tua verdade. Deus, coloque anjos aqui, e que o Senhor possa trazer mais e mais do teu poder e do teu amor a cada coração. Eu te peço em Cristo Jesus, amém, Senhor. Meus amados, como é bom a gente poder servir uns aos outros. Como é bom a gente poder se oferecer e colocar os nossos dons e talentos a serviço do nosso próximo. Como é bom, meu querido, você colocar à disposição aquilo que Deus te deu para abençoar, para ajudar as pessoas que estão à sua volta, mas não apenas os seus parentes, os amigos mais chegados, mas a toda e qualquer pessoa que Deus permitir que passe pela sua vida. O Senhor nos ensina o quão grande é servir. E esse texto é muito claro quando diz e declara: vocês não compreendem o que eu estou fazendo agora. Mas um dia vocês compreenderão. Veja que os discípulos estavam andando 3 anos com Cristo e Jesus disse: vocês ainda não entendem o que eu faço agora. Então isso significa dizer, com toda certeza, que muitos de nós também ainda não entendemos a grandeza de servir. Que não entendemos a grandeza de nos doar. E eu quero falar um pouco com você, meu querido, desses aspectos em que, quando nós servimos uns aos outros, nós estamos demonstrando o amor a uma pessoa. Quando nós estamos, meu querido, servindo uma outra pessoa, nós estamos revelando a nossa grandeza no sentido da nossa humildade em querer abençoar, em querer trazer algum benefício a esta pessoa. É impressionante, mas no mundo empresarial, cada vez mais se fala de um atendimento personalizado, VIP, dirigido, personalizado. E quanto mais dirigido, personalizado é um atendimento, mais você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso. Quanto mais VIP um atendimento e quanto mais personalizado um serviço ou um produto, muito mais caro você vai pagar por este serviço. E por que as pessoas então desejam tanto serem atendidas de uma maneira personalizada, chamada pelo nome, não de uma maneira mecânica, mas de uma maneira muito individual? Porque quando nós somos servidos, nós nos sentimos honrados. Porque quando nós somos servidos, nós nos sentimos amados. Mas talvez a motivação principal de uma empresa é te servir visando o seu dinheiro, visando sim o seu bem-estar, mas em última instância o próprio dinheiro. No reino de Deus, não. Nós servimos por amar, nós servimos porque queremos, meu amado, abençoar a pessoa que está à nossa volta. O próprio Jesus diz em João capítulo 12, no verso 26, aqueles que me servirem, eu honrarei aqueles. Jesus Cristo, certa ocasião, em Mateus, no capítulo 25, ele diz assim: todas as vezes que vocês me servirem, todas as vezes que vocês me servirem, vocês serão honrados. E os discípulos falam: mas como que nós vamos te servir? Todas as vezes que vocês foram dar comida aos pequeninos, foram visitar os viúvos, foram visitar os encarcerados, a estes, todas as vezes que vocês fizerem um desses pequeninos, vocês estão me servindo. Nós servimos a Cristo à medida que nós abençoamos o nosso próximo. Nós servimos ao Senhor à medida que nós colocamos os nossos dons e talentos na presença do Eterno. E esse texto nos ensina verdades preciosíssimas acerca do servir. A primeira lição que eu vejo nesse texto é que as circunstâncias não determinam se você deve ou não servir. Podemos repetir isso? As circunstâncias não determinam se eu devo ou não servir. Diz esse texto que estava na semana da Páscoa, e ele já sabia qual era a sua missão, ele já sabia que voltaria ao Pai, portanto ele iria ser crucificado. Ele tinha isso na mente, na cabeça, no coração, o seu espírito já estava sendo preparado nessa dimensão. E Cristo, se fôssemos olhar do ponto de vista comportamental humano, ele talvez diria assim: eu vou ficar triste, cabisbaixo, porque eu vou sofrer demais, eu vou padecer. A Trindade, é o único momento na Trindade em que o Pai e o Filho deixam Jesus Cristo. Jesus diz isso na cruz do Calvário: por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Porque ele estava recebendo todo o castigo, toda a maldição sobre a maldição das nossas vidas na vida dele naquele momento. Jesus Cristo sabia o que estava prestes a enfrentar. Jesus poderia, meu querido, estar abatido, entristecido, ele podia estar buscando uma solidão, estar sozinho, sufocado. Mas não, as circunstâncias não levaram a Cristo a retroceder. As circunstâncias não levaram a Cristo a dizer: eu vou deixar de fazer a obra de Deus. As circunstâncias, por mais dolorosas que fossem, que ele estava prestes a enfrentar, não desmotivaram Jesus na sua missão. E aí eu fico a perguntar a cada um de nós: quantos de nós falamos assim: não, mas o dia que o meu filho se formar, aí eu vou ter mais tempo para fazer a obra de Deus. Não, não, mas no dia que eu pagar as minhas dívidas, aí eu vou ter com a cabeça, vou estar com a cabeça tranquila, e aí eu vou poder fazer a obra de Deus. Sabe de uma coisa? O dia que aquela dorzinha de coluna passar, ah, Jesus, eu vou ser o primeiro a te servir. E nós podemos aqui dar muitos e não poucos exemplos. Senhor, o dia que eu casar, eu vou levar o meu marido para a igreja e nós vamos trabalhar juntos, firmes, valentes. Quando acabar essa tribulação, Deus, eu sou o primeiro a chegar na casa de Deus e fazer a tua obra. As circunstâncias determinam o seu compromisso com Deus? Ou é o seu compromisso com Deus que, independe das circunstâncias, você vai agir conforme a vontade do Senhor? Muitos de nós deixamos de fazer a obra de Deus porque pensamos as circunstâncias não são favoráveis. E sabe de uma coisa, meu amado? As circunstâncias nunca serão favoráveis. Você sabe por quê? Porque o Senhor quer te ensinar e me ensinar que importa buscarmos em primeiro lugar o seu reino. Buscar em primeiro lugar a sua justiça e as demais questões das nossas vidas serão acrescentadas. Isso é um ato de fé, isso é um ato de discernimento e de prioridade. Ou seja, o reino de Deus, a vontade de Deus está acima da minha vontade, acima das minhas circunstâncias, acima do meu próprio querer. Eu não estou dizendo para que nós devemos ser irresponsáveis, abandonar tudo e seguir a Cristo. Aliás, existem casos e chamados que Deus manda a gente deixar tudo e segui-lo. Não é esse o sentido que eu quero dizer, mas o sentido que eu vejo que Cristo, neste contexto, ele poderia, meu querido, por dar muitas desculpas para não fazer a obra de Deus, ou para estar abatido, ou estar entristecido, mas o Senhor Jesus decide nos amar até o fim. Decide permanecer. Quando nós vemos grandes atletas, quando nós vemos atletas de performance, você vai entrevistar, eu gosto de ouvir muito esses atletas quando são entrevistados. Está animado o negócio. Estou meio cansado aqui, viu, Henrique? As palavras aqui hoje estão animadas. Nós vemos a determinação destes homens. Muitas vezes treinam cansados, com bolha nos pés, cheio de ácido lácido no corpo, e eles continuam treinando, mortificando as suas próprias preguiças e frustrações, porque eles têm um alvo, eles têm um objetivo, eles têm uma meta, eles têm um sonho a ser alcançado. Não existe marca maior na sua vida do que ser cristão. Nós temos que entender, meus amados, que você não é, por exemplo, uma dona de casa e uma cristã. Você não é apenas um estudante e um cristão. Você não é um empresário e um cristão. Você não é mãe e uma cristã. Você não é filho e um cristão. Não, nós somos mães cristãs, filhos cristãos, empresários cristãos. O que eu quero dizer é que, independente do seu papel na sociedade, o ser cristão não é mais um papel. O ser cristão faz parte de tudo aquilo que você é. Você tem uma marca, e nesta marca, meu querido, o Senhor te chama de filho de Deus, e por onde quer que andemos, esta marca tem que ser explicitada por meio do nosso serviço. Você é uma pessoa que ama servir? Você é uma pessoa que, de fato, faz a obra de Deus a despeito das circunstâncias? Você estabelece a ordem prioritária no reino de Deus? Eu era seminarista e estava no primeiro ano, para o segundo ano eu tive férias. E aí eu resolvi fazer o concurso público para analista do Ministério do Planejamento. E durante 2 meses eu estudei 15, 16 horas por dia, talvez um pouco mais. E aí eu tive a excelente ideia, será que é excelente? Não sei, de estudar 7 vezes na semana, 15, 16 horas por dia. E eu não ia na igreja. Aí um dia o pastor Luciano falou, vamos lá comprar umas carnes no Paraná para a gente fazer um churrasco. Eu falei, vamos pastor, vamos lá. E o pastor Luciano falou assim, mas Elton, você está meio sumido. Eu falei, não pastor, mas deixa eu te explicar, é só um momento, é só temporário, é só rapidinho que eu estou aqui tentando. E o pastor Luciano puxou minha orelha e hoje eu entendo. Ele disse, meu querido, não deixe as prioridades da sua vida se tornarem secundárias. Você deve estudar para um concurso. Você deve ser uma mãe zelosa. Mas isso não pode te impedir de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Os nossos sonhos são ínfimos diante da vocação e dos projetos que Deus tem na nossa vida. E a verdade, meus amados, é que nós, neste afã de prosperar, de construir, de fazer celeiros maiores, muitas vezes nós deixamos em segundo plano o reino de Deus. Deixamos em segundo plano fazer a vontade do Senhor. Esse texto nos ensina então que, independente das circunstâncias, nós somos chamados para fazer a obra de Deus. A segunda verdade que eu vejo desse texto, meus amados, é que, independe da sua posição, você pode servir o próximo. Veja que esse texto diz, veja lá por gentileza, no versículo 3, diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus sabia que todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés e ele tinha todo o poder. Jesus Cristo sabia que ele era Deus, meu querido. Amém, igreja? Amém. Ok. E talvez, e se fosse uma mente, não de Deus, obviamente, mas uma mente humana pensando assim: como eu sou Deus, eu tenho que ser servido. Como eu sou grande, as pessoas me servem. E esse texto nos mostra que a grandeza no reino de Deus é servir o próximo. Aliás, por ele ser Deus, ele serviu. Porque ele tinha uma identidade tão bem forjada e formada no próprio Deus, que ele sabia que o ato de servir não iria fazê-lo menor. Aliás, no mundo espiritual vai fazê-lo maior. Conta-se uma história que uma pessoa queria ser pastor e o pastor virou para ele e falou: ótimo, que bom, então começa a lavar o banheiro da igreja. Não, o senhor não entendeu, pastor, eu quero ser pastor. Não, começa a lavar o banheiro da igreja. Não, pastor, o senhor não entendeu, eu quero estudar e eu quero ser pastor e isso não é para mim. E esse pastor virou e falou: então eu acho que você não tem um chamado para ser um pastor. No mundo espiritual, o maior é o que serve. No mundo espiritual, que sim, o maior se inclina para o menor. No mundo espiritual, meu querido, os que se humilham serão exaltados. No mundo espiritual, meu querido, aqueles que aprendem a servir entenderam a essência do Evangelho. Mas muitos de nós chegamos à igreja como se fosse um restaurante. Qual é o cardápio aqui que eu tenho hoje? Ah, o cardápio que eu tenho aqui é... Nessa igreja eu tenho louvor. Não, hoje eu não quero muito louvor. Na outra igreja aqui eu tenho... Ah, palavra eu também não quero, não. Eu quero um negócio de expulsar demônios. Então vou nessa igreja aqui. Nós estamos aqui não é para assistir um culto. Nós estamos aqui para prestar um culto a Deus. Você não veio aqui de uma maneira passiva, como a gente vai no cinema, para receber simplesmente, para ter um momento de entretenimento, de prazer, de lazer. Nós estamos aqui para apresentar um culto racional a Deus. Às vezes a gente chama as pessoas para fazer um mutirão e o cara pensa assim: puxa, mas eu estudei tanto para varrer o chão da igreja. Pai, pastor, o meu ministério, a pessoa não fala isso, mas pensa, o meu ministério é da aparição, do público, dos aplausos. Aí sim, esse ministério é o ministério que eu quero. Pregar, meu querido, é só uma parte do ministério pastoral. O ministério pastoral consiste em conhecer a palavra de Deus, orar bastante, engolir bastante sapo, juntar um pouco de cacos e apagar incêndio, como diz o pastor Jeremias. E aí depois você prega. E é gostoso muitas vezes engolir sapo, porque nos ensina, querido, o quanto Cristo sofreu em nosso lugar. Não, pastor, mas se pisarem no meu calo... Não, meus amados. Engrandecido seja o nome de Deus. Porque Jesus Cristo serviu, porque ele sabia quem ele era. Você tem prazer em servir? Pastor, mas quando eu sirvo, eu me sinto um pouco humilhado. Sabe como chama isso? Vaidade, orgulho. É um pensamento mundano, carnal. Porque no mundo, os maiores são servidos. No mundo, os menores servem. Mas no reino de Deus, não. No reino de Deus, os maiores são os que mais servem. No mundo espiritual só existe uma estrela, que é Jesus Cristo. O resto é pó. Tem partido que tem estrela, mas aqui não, filho. Aqui, quem deve brilhar é o Senhor. Quem deve ser honrado é o Senhor. Quem deve ser exaltado é o nome de Deus. E é muito comum, meu querido, a gente começar a se nutrir de um espírito de autocomiseração, porque te chamo para algum ministério, e quando a gente começa o ministério, sabe como que é, gente? Você faz a ligação, você prepara a aula, você arruma as cadeiras, você limpa as cadeiras. Você fala, não, mas Senhor, não é isso. Eu na realidade, eu queria começar o ministério assim, todo mundo já arruma as cadeiras para mim, já vem uma multidão de pessoas, eu dou a aula, e depois alguém, um coleguinha, quer dizer, um aluno meu, já carrega a minha bolsa. Não, meu querido, não é assim que funciona. Quando se começa uma igreja, meu querido, o pastor lava o chão, arruma a cadeira. Um dia a Elma falou, pastor, eu sei que o Senhor não tem esse problema, mas é demais você arrumando, o Senhor, ela sempre me chama de Senhor, o Senhor arrumando cadeiras na congregação. A gente chegava lá, as cadeiras tudo bagunçado, o chão sujo, as pessoas pisando no chão sujo, e aquela tudo meloso. Eu falei, gente, mas não tem uma pessoa aqui para passar um pano nesse chão aqui, não é? Aí eu ia lá. Tchá, tchá. Pastor, você está se promovendo? Não, querido, eu só estou estimulando a você fazer o mesmo. Às vezes eu entro no banheiro dos homens, aí vejo que está sujo, sabe o que eu faço? Pego esse pano aqui, fica assim, ó. Entendeu? Faço isso. Eu já limpei dezenas de vezes. Eu tenho um negócio com limpeza. Gente. Dezenas de vezes o espelho do banheiro dos homens. Gente, aquele negócio emplastado lá, aquilo me dá agonia. Eu pego lá o pano. Unidade, ela é produzida quando cada um usa os seus talentos e serviços a serviço do próximo. Meu Deus, engrandecido seja o nome de Deus, porque Jesus, ele serviu a despeito da sua posição, Jesus serviu a despeito das circunstâncias, mas a terceira e maior lição vem aqui no meu entendimento. Escute, Jesus Cristo serviu, independente se as pessoas mereciam ou não serem servidas. Deixa eu repetir isso para você. Não é o merecimento do outro que deve ser a sua motivação em servir. Deixa eu repetir isso. Não é o merecimento do seu próximo que deve te levar a servir ou não essa pessoa. Veja no versículo 2. Estava sendo servido o jantar. Estava sendo o que, gente? Servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia disso. Sabe o que ele faz? Ele se levanta, tira a parte de cima da sua roupa, cinge essa roupa, olha nos olhos de Judas, o traidor, se inclina e lava os pés do seu traidor. Você pode imaginar Jesus olhando nos olhos de Judas, sabendo que Judas iria traí-lo, que ele estava já influenciado pelas trevas, e Jesus lava os pés de Judas. Meu Deus, essa palavra é para mim, meu querido. Não existe mérito em você, que é uma boa mãe, que tem prazer em servir o seu filho com uma picanha, com um almoço gostoso. Não tem mérito muito grande nisso, porque até os pagãos fazem isso, servem uns aos outros e aqueles que os amam. Mas o mérito está em você fazer o bem independente de quem quer que seja. Pastor, eu faço bem às pessoas que eu amo, eu faço bem às pessoas que eu gosto, eu faço bem àqueles que vão um dia me servir. O seu amor é bastante limitado ainda, é egoísta, é muito centrado em você mesmo, nas suas necessidades, nos seus desejos. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo e Jesus lavou os pés de Pedro. Sejamos honestos, meus amados, quantos de nós muitas vezes e não poucas vezes fazemos isso? Poxa, mas esse cara aqui só é um sanguessuga, só me pede, nunca me faz nenhum tapinha nas costas. Sabe de uma coisa? Eu vou virar as costas para ele. O merecimento de uma pessoa não deve medir se você deve ou não servir esta pessoa. Porque se fosse nessa relação, quem de nós mereceríamos ser servidos por Cristo? Quem de nós mereceríamos que Cristo morresse por nós? Cristo morreu por nós, nós sendo pecadores, inimigos, avarentos, cobiçosos, amantes de nós mesmos. Ele nos amou até o fim. Veja que o texto sagrado diz que Jesus Cristo nos amou até o fim, por isso nos serviu. Porque se fosse olhar sobre uma esfera, isso é uma dimensão, meu amado, do merecimento, Jesus não iria, em hipótese alguma, lavar os pés dos discípulos. Mas você sabe o que é mais surpreendente nessa história toda? É que quem lavava os pés das pessoas quando chegavam numa casa não era o anfitrião da casa. Não era a esposa do anfitrião da casa. Quem lavava os pés de uma pessoa convidada era um escravo. Mas não era qualquer escravo. Era o escravo do escravo, era o recruta dos escravos. Ou seja, o escravo mais menosprezado, esse lavaria os pés das pessoas que estavam sendo recebidas. Por isso Jesus diz aqui, olha, nesse contexto, veja só. Pois, versículo 14, pois bem, se eu sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. A posição para você lavar os pés, qual que é, gente? Você tem que o quê? Ó, olha o que vocês têm que fazer aqui, gente. Se prostrar. Quando a gente se prostra, a gente não se humilha. A gente revela a grandeza de Deus na nossa vida. Muitas pessoas falam assim: eu não perdoo fulano de tal porque ele tem que me pagar por aquilo que fez. E quando você fala que fulano de tal tem que te pagar por aquilo que fez, você está se colocando como juiz e senhor. E você sentencia uma questão sua propriamente dita. Você se coloca num estado de superioridade. Por isso a Bíblia diz, na medida que julgares, serás julgado. O oceano, ele é maior do que todos os rios, porque ele está um pouco abaixo de todos os rios. Você tem vergonha de servir alguém? Você tem vergonha de ajudar alguma pessoa? Romanos no capítulo 5, no verso 8, diz assim: Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Eu estava estudando esse texto e me veio ao meu coração e eu fui refletir acerca disso, porque Jesus Cristo nos serve a despeito dos nossos merecimentos. E talvez a palavra merecimento, meu querido, seja uma das palavras mais perigosas que nós enfrentamos hoje no Evangelho. Deixa eu repetir isso para você. Talvez a palavra merecimento seja uma das palavras mais perigosas que nós enfrentamos no Evangelho hoje. Pelo menos no nosso país que eu vejo. Pelo menos daquilo que eu escuto de pregadores, de teologias, de tratados teológicos ou sistemáticos do merecimento. O que que nós merecemos? E quando a gente coloca essa relação de merecimento, nós colocamos uma relação, meus amados, de mérito, de honra, de orgulho e de vaidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meu querido. As maiores dádivas que nós vamos receber de Cristo não vêm do merecimento. Vem da graça, que é o favor não merecido. As maiores recompensas que nós temos de Deus não depende absolutamente de nada do que você faz. Pastor, então eu não vou servir ninguém? Afinal de contas eu vou ficar... Eu recebo, Jesus, eu recebo, eu não mereço, eu recebo, recebo, recebo, recebo, mais, Senhor, de ti em mim. Quando a gente entende que esta graça, que a gente não planta e colhe, não merece e recebe, é a graça de Deus. Quando a gente entende de uma maneira mais profunda e precisa teologicamente esta verdade, é impossível você não querer servir por um ato de amor e gratidão ao Senhor. Eu não vou servir para pagar ao Senhor. Porque se eu fosse servir para pagar ao Senhor, eu estaria dizendo assim: Deus, eu sou tão bom, eu sou tão autossuficiente, que o favor que o Senhor me deu, não, pode deixar que eu também um dia vou te pagar com o meu serviço, com o meu dinheiro, com os meus dons, com os meus talentos. Às vezes você ajuda uma pessoa, a pessoa olha para você e fala assim: não se preocupe não, um dia eu vou te pagar por isso. Sabe o que você deve falar? Não precisa não, meu querido. Eu fiz por amor a Cristo. Dr. Lai Ribeiro, ele usa uma expressão na neurolinguística que é terrível, que isso demonstra a cultura deste século. E a frase é a seguinte: quando você faz bem a alguém, alguém te agradece e fala assim para ela: eu sei que você um dia fará isso por mim. Eu sei que se você estivesse na minha posição, você um dia faria isso por mim. O que Lai Ribeiro está ensinando com esta frase é o seguinte: você colocar na conta dessa pessoa um favor que um dia você pode requerer ou cobrar dela. É assim que funciona a política. Troca de favores, de interesses. Mas no reino de Deus, não. No reino de Deus, o dia que eu for cobrar alguma coisa, eu perdi a recompensa de Deus. Meu Senhor. Essa relação de merecimento, querido, é perigosa, porque é uma relação que produz em seu coração e no meu coração a soberba. Mas, pastor, eu não tenho que aprender a semear? Sim. E eu não colho aquilo que eu semeio? Sim. O que eu estou falando são esferas diferentes e planos distintos, meu querido, porque as maiores dádivas que nós recebemos é pela graça. Mas o fato de nós recebermos pela graça, isso não exclui ou não invalida o princípio da semeadura. E o princípio da semeadura, sim, nós recebemos por aquilo que nós plantamos. Aliás, o princípio da semeadura não é o sim princípio da semeadura por ele próprio, porque se a Bíblia diz que a gente colhe de 1 para 30, 60, 100 por 1, já é um princípio que é potencializado pela graça. Não é assim, Léo? Na agricultura, o cara põe lá meia dúzia de semente e aquilo sobre, ele amplia em muito aquilo ali tudo. Isso é semeadura que é potencializado pela graça. O princípio da semeadura não pode te levar a você bater no peito e ficar batendo: eu mereço, por isso eu recebo. Não, meu querido. Não entre nessa esfera, você sabe por quê? Quando você entra nessa esfera, isso produz na sua vida uma coisa chamada orgulho. Mas o mais perigoso, talvez, aliás, isso é perigosíssimo, mas o segundo aspecto é que quando você deixa de receber, você entra na crise na fé. Não é possível. Eu plantei tanto, eu fiz tanto, e eu não tenho nada a receber? Foi esta a relação do filho pródigo, aliás, do irmão do filho pródigo. Porque ele diz: a vida inteira, Senhor, eu trabalhei, a vida inteira eu fiz por merecer, a vida inteira eu te servi, Pai, e eu nunca recebi nem um cordeirinho. E esse filho, esse seu filho, que nunca fez nada disso, pelo contrário, gastou de uma maneira irresponsável tudo, recebe de graça uma festa que eu nunca recebi. O pai amplia a visão daquele menino que tinha uma visão míope, de CLT, uma visão de escravo, uma visão legalista, religiosa, e fala: não, filho, tudo que é meu é seu. Não é o que você faz que vai me levar a te dar alguma coisa, aquilo que você é comigo, ou seja, o meu filho, você vai receber tudo por um ato da minha bondade. Esse assunto é delicado de a gente entender, meu querido, porque a gente precisa ter esse discernimento em que as maiores dádivas nós recebemos pela graça de Deus, e isso não exclui o princípio da semeadura, e esse princípio da semeadura precisa ser sim exercitado na sua e na minha vida. Entretanto, muito mais profundo é a verdade da graça. Mas as pessoas religiosas, elas vivem nesta dimensão do princípio apenas da semeadura. Paguei um preço muito alto, 3 anos e meio orando no monte para receber esse dom da profecia, por isso agora você tem que me honrar. Ele está dizendo: por isso você tem que dar um dinheirinho aqui para eu profetizar para você. Só que ele esquece que a Bíblia diz que os dons é uma graça de Deus, que a gente deve buscar com zelo sim os melhores dons. Isso é um quê de mistério? Eu devo buscar com zelo os melhores dons. Entretanto, o dom é dado pela graça, não é pelo merecimento. Aí eu vou lá: Liane, sabe o que é? Deus me deu aquilo, você tem que dar uma honradinha aqui no profeta. E aí eu exijo aquilo que eu te servir. E quando eu exijo aquilo que eu servi, eu posso receber a recompensa da Liane. A Liane fala: caramba, eu vou ser misericordioso com esse pastor aqui, eu vou dar um dinheirinho para ele. Eu posso constrangê-la a fazer isso. E eu vou receber, de repente, a recompensa da Liane. Só que eu esqueço de um detalhe: eu vou deixar de receber a recompensa de Deus. Eu escolhi a pior parte. Eu escolhi a recompensa dos homens em detrimento da recompensa de Deus. Não é isso que Jesus disse? Quando orares, não faça orações longas nas praças públicas, porque o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quando deres uma esmola, não toque trombeta, eu sou aquele generoso. Porque se você fizer isso, você recebeu a recompensa dos homens. Mas faça em secreto, porque o teu pai te recompensará. Quando jejuares, não fique aí abatido: oh, gente, eu estou em jejum, eu não consigo nem andar porque eu estou tão em jejum aqui, estou tão consagrado, aleluia. Você recebeu a recompensa do homem, porque o homem vai bater nas suas costas e fala: puxa, você é muito espiritual, meu Deus, você está na quarta pessoa da Trindade praticamente. O teu pai que te vê em secreto te recompensará. Assim eu entendo que existem 3 tipos de recompensa. Existe uma recompensa celestial, existe uma recompensa dos homens, e existe uma recompensa sua, uma auto-recompensa. Você estuda para uma prova, você fica feliz quando você tira uma nota boa. Isso é uma recompensa que Deus está te dando, uma graça. Mas entenda uma coisa, meus amados: a maior e a melhor recompensa que nós temos vem da parte de Deus. E aí sim, entenda bem isso: Deus pode nos recompensar usando as pessoas? Claro. Mas quando eu exijo, ou quando eu insinuo essas recompensas, eu não entendi ainda que basta eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, porque Deus não precisa de ajudinha para te recompensar. Você sabe por que você vai ajudar o seu próximo? Porque você ama Jesus. Você sabe por que nós vamos ajudar o nosso semelhante? Porque Jesus me serviu. É esta a relação. Não é a relação do outro, é a relação, sobretudo, daquilo que Cristo fez na nossa vida. Porque se for na relação do outro, eu vou pensar, ele merece ou ele não merece? Eu gosto dele, eu não gosto dele. Eu amo, eu não amo. O que ele pode me dar, o que ele não pode me dar. Eu estou fazendo um negócio, eu não estou servindo. Eu quero concluir, meus queridos, essa palavra, trazendo só alguns versículos rápidos a você. E entender, meus amados, que o Jesus diz a Pedro e aos discípulos, vocês não entendem o que eu faço agora. Significa dizer que esse ato de servir, sem olhar o mérito do outro, sem importar as circunstâncias em nossa posição, isso não é simples de ser internalizado. E nós estamos aqui vários domingos pregando sobre a unidade do corpo de Cristo. E eu queria, meu querido, terminar com alguns versículos para fortalecer o seu coração, porque a Bíblia é repleta da expressão uns com os outros. A Bíblia é repleta desta dimensão de nós servirmos uns aos outros, uns aos outros. Abram lá em Romanos capítulo 12, por favor, meus amados. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Hélder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Hélder Rodrigues. Deixa eu só trazer outra concepção. O filho não precisa exigir e requerer nada do seu pai. O filho recebe naturalmente. O filho não precisa exigir para o pai nada, Teca. O filho recebe naturalmente. Então, quando eu entendo essa dimensão, o Senhor nos dá abundantemente e infinitamente mais do que nós imaginamos. Pastor, mas eu não posso pedir para Deus? Pode. Mas eu não preciso exigir de Deus e nem determinar, porque nós não podemos determinar a Deus, nós podemos pedir ao Senhor. Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros como amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Esse texto está dizendo que nós devemos dedicar uns aos outros. Você é dedicado uns aos outros? Eu queria que você pensasse em três grupos de pessoas. Pessoas que você ama. Pessoas que você não tem afinidade. E talvez pessoas que te perseguem. E aí esse texto fala, dedique-se uns aos outros, na dimensão daqueles que a gente ama, de pessoas que a gente não tem afinidade, e talvez pessoas que nos perseguem. Mas o texto vai mais, diz para a gente dedicar uns aos outros, e falam o que mais? Honrar uns aos outros. Tem gente que em conversa é especialista em se autopromover. Vocês já viram isso? Tem gente que se promove mais do que o reino de Deus. Porque quando eu chego, aleluia! Ah, glória! Ah, quando eu prego, tudo é diferente. Todos os pregadores. Tem uns pregadores que eu acho meio animado. Gente, eu vou pregar uma palavra que vocês nunca ouviram na vida e nunca mais vão ouvir. Então é um pregador melhor do que milhares e milhões de pregadores que já passaram nessa terra. Para que é um negócio desse, gente? Tem gente que começa a contar um testemunho, aí você vai contar um testemunho 007, tipo assim, gigantescamente maior do que o dele. Como que eu disse? Está vendo aqui? Quando o outro contar um testemunho, fala, glória a Deus, meu irmão, bendito seja o nome de Deus. Mas tem gente que não pode ficar para trás, né? Sabe por quê? Porque ele não deixa o outro ser honrado. Porque ele quer ser honrado. Sejam dedicados uns aos outros. Honrem uns aos outros. Aceitem uns aos outros. Romanos 15, 7. Abram lá por gentileza, meus amados. Dedicar, honrar, aceitar. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aceite uns aos outros como Cristo aceitou. Esse cabeludo aqui na igreja não aceito não. Esse piercing aqui no nariz aqui internacional aqui não. Gente, você vem com piercing, sem piercing, no umbigo, você da onde? Não interessa, meu querido, vem do jeito que você está, ué. Hã? Tatuagem. Pode crer, Hare Krishna, tudo, pode vir. Aceite uns aos outros. Gálatas 6:2, por favor. Estamos terminando. Levem os fardos pesados uns dos outros, assim cumprem a lei de Deus. Levem os fardos o que, gente? Gálatas 6:12? 6:2, desculpe. 6:2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumprem a lei de Cristo. Pastor, mas eu sei que a irmã na igreja está com um problema gigantesco no casamento. Você vai chegar junto com ela e falar assim: minha amada, você não está sozinha não, essa luta agora é minha também. Você não precisa ir lá falar com o marido dela não, viu, gente? Você tem que falar com Deus, tá? Senão o negócio vai ficar... Não, eu vi ela chorando lá, ou fulano, não entra nessa seara não, querido, porque aí você vai levar toco. Não, eu vou orar, eu vou jejuar pela sua vida. Nós precisamos aprender, querido, a carregar os fardos uns dos outros. Boa coisa é ser carregada por Cristo. E Cristo nos carrega, dentre outras formas, quando a igreja se une para nos ajudar. A dor é solidária e nós temos que compartilhar isso com a igreja para que a gente possa juntos marcharmos para ajudarmos uns aos outros, carregando os fardos uns dos outros. Então nós devemos dedicar uns aos outros, honrar uns aos outros, aceitar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros e, por fim, suportar uns aos outros. Efésios 4:2. Você não precisa se zagar ou não, você vai ter que me engolir do jeito que eu sou. Não, gente, você tem que ser manso, dócil, aprazível, agradável. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Suportar nesse contexto é dar o pé, eu falei isso esses dias, é dar a mãozinha, assim, o pezinho que chama, né, para impulsionar a pessoa a subir. É ser suporte, é ser apoio para que a pessoa vença uma tribulação, passe uma dificuldade, supere um obstáculo, enfrente uma grande luta. É ser suporte a esta pessoa. Então, meus amados, o nosso anseio é que você seja uma pessoa que ame a servir. Que você ame a colocar os seus dons e talentos a serviço do reino de Deus. E na dimensão que, se você enterrar os seus dons e talentos, um dia você prestará contas a Deus. Servir é dádiva. É melhor dar do que receber. Deixa eu falar uma coisa, meus amados. Existem alguns dons e algumas vocações que são universais. Como, por exemplo, amar é um dom apenas de algumas pessoas, gente? É de todo cristão. Orar é um dom que só deve ser de alguns ou de todos? De todos. Servir é um dom só da diaconia, gente? Não. Ontem eu até lembrei da Jeane. Eu fui numa igreja presbiteriana renovada. E Deus, me usando em profecia, falou assim para a igreja: muitos de vocês falam assim, o ungido desta igreja recebe salário, por isso eu não vou ajudar na igreja. Ai de vocês que pensam dessa forma. Porventura não chama cada um de vós para fazer a obra de Deus? E muitos de vós precisarão pedir perdão ao ungido de Deus, porque tem julgado e colocado um fardo maior do que eu mesmo tenho colocado. Eu sei, meu querido, que muitos foram lá em língua de fora falar com o pastor. Eu lembrei da Jeane porque a Jeane falou isso: pastor, eu louvo a Deus, a igreja, porque as pessoas têm prazer e têm servido aqui nesse lugar. A igreja presbiteriana Manancial não é do pastor Helder. A igreja presbiteriana Manancial é do pastor chamado Jesus Cristo. Eu sou servo como você. Eu não tenho um centavo neste lugar aqui, meu querido. Tudo é de Deus, tudo é para a glória de Deus, tudo é para a honra do nome do Senhor. Eu sou servo como você. Eu não sou melhor do que você. Nós temos papéis distintos no reino. E eu espero que você e eu, cada um de nós, possamos exercer este papel com esmero, com amor e dedicação, servindo uns aos outros. Minha avó dizia assim: aquele que não serve, não serve para viver. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. O Rei da Glória, o Deus de toda glória, o Eterno, Santo, Sublime, Perfeito, veio para servir. Ele se colocou numa posição de escravo e disse: vocês não entendem o que eu faço agora. Por isso, Deus, eu te peço que o Senhor traga esse entendimento a cada coração, porque isso não é humano, porque esta é uma relação espiritual, porque esta é uma relação, Deus, que nós precisamos entender. Que nós somos eternos devedores e jamais nós temos como contribuir, mas fazemos isso por um ato de adoração, deliberadamente, graciosamente, espontaneamente. Nós dizemos: Deus, eu fui resgatado por ti, o Senhor me amou até o fim, o Senhor me chamou das trevas e me colocou no reino do Filho do teu amor. Então eu quero me entregar e dizer: eu sou teu. Eu quero, Senhor, ser um instrumento para a manifestação da tua glória, para a manifestação da tua verdade, para a explicitação do teu reino triunfante, inabalável, majestoso, glorioso, aonde este reino é um reino que cresce e que ele desenvolve à medida que cada um de nós fazemos aquilo que o Senhor nos chamou, a despeito de sermos pecadores. E ainda se nós não fizermos, o Senhor suscitará pedras que farão com que o teu nome seja glorificado. Levante homens e mulheres neste lugar. Levante homens e mulheres na face desta terra, dizendo: Deus, eu sou teu e eu estou à tua disposição. Seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja na sociedade, seja na igreja, porque eu sou o teu servo, chamado, vocacionado para manifestar as obras do Senhor, para a manifestação da tua glória. Venha sacudir-nos, Deus. O Senhor trazia uma mensagem para consolar os perturbados, mas trazia uma mensagem para trazer perturbação os que estavam confortáveis demais. Meu Senhor Jesus, nós te amamos. As pessoas são sedentas por se sentirem amadas. As pessoas entram nas drogas, nas bebidas, Senhor, porque elas querem fazer parte de um gueto, de uma tribo. Elas querem pertencer a um grupo. Elas querem se sentir amadas, respeitadas. E nós sabemos que quando nós servimos uns aos outros, nós estamos dizendo: você é importante para Deus, você é importante para mim, você é precioso para o Senhor, você deve ser mudado. Porque quando nós servimos, nós explicitamos o amor de Deus. Quando nós servimos, nós explicitamos a grandeza da humildade. Deus, eu quero servir mais as minhas ovelhas, que na realidade são tuas. Eu quero me colocar, Senhor, à tua disposição. Toda a minha força, todo o intelecto que o Senhor me deu, os dons que o Senhor me agraciou, eu quero colocar a serviço do teu reino, a serviço da tua casa, a serviço do teu povo, a serviço daqueles que não te conhecem, e dizer: Deus, me use. A quem enviarei? Você pode dizer: envia a mim, Senhor. te enviarei. Você pode dizer: envia-me, Senhor. Quantos de nós fazemos orações e louvo a Deus por isso? Eu quero ser um instrumento de glória. Eu quero ser muito usado por Deus. Quantos fazem essa oração, louvado seja Deus, mas esquece que muito é dado, é muito é cobrado. Esquece que quanto mais você receber da parte de Deus, mais você tem que se dispor para o Senhor. Entenda isso. Quanto mais Deus te capacitar e quanto mais Deus nos agraciar, mais Deus vai requerer de nós. A autoridade e o poder que Deus nos dá não é para nos engrandecer, é para engrandecer o nome do Senhor. Não é para nos servir, é para servir o próximo. Você tem coragem de fazer esta oração novamente? Eu quero ser um instrumento de glória. Louvado seja Deus. Diga comigo: eu quero ser um instrumento da glória, do poder e da majestade do meu Senhor Jesus. Então se prepare, porque o Senhor vai te pegar. Porque o Senhor quer um coração sedento. Porque o Senhor anseia aqueles que se colocam na brecha. Porque o Senhor deseja obreiros aprovados. Porque o Senhor requer adoradores que o adorem em espírito e verdade. E quando nós nos colocamos nessa dimensão e nesse sentido, dizendo: eu sou teu, então o sol da justiça, a presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo vai se manifestar a sua vida. Prepara-te, porque Deus vai te agraciar. Entenda que quando eu sou, falou Abraão, se tu uma benção, o Senhor estava nesse chamamento, nesse imperativo, trazendo pelo menos duas concepções àquele homem e a você e a mim quando disse: ser tu uma bênção. A primeira, que o próprio Deus iria fazê-lo uma bênção, porque você não pode dar o que você não tem. O próprio Deus estava dizendo: eu vou te abençoar e através de ti as nações serão benditas. Mas ele estava também dizendo que não apenas ia abençoá-lo, que não apenas ia honrá-lo, que não apenas ia ser, ele seria um instrumento da glória de Deus, mas ele precisaria se empenhar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, para ser uma bênção. Deixa eu repetir isso para você. Isso significa que Deus iria abençoá-lo, mas que ele teria que se empenhar. Jesus declarou: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Tem muitos que estão desnutridos espiritualmente. Inanição espiritual, porque buscam a Deus pelos seus projetos e planos. E quando você buscar o Senhor de todo o seu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com tudo aquilo que é mais importante, caro e precioso na sua própria vida, você será surpreendido o quanto Deus fará infinitamente mais. Porque o Senhor quer é o nosso coração. Nos faça, Senhor, uma igreja serviçal. Nos faça uma igreja que use os seus dons e talentos a serviço do teu reino. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Derrama, Senhor, do teu Espírito sobre os teus filhos e as tuas filhas. Arranque corações amargurados. Fortaleça corações desesperançosos. Produz alegria aos que estão abatidos. Firmeza de caráter aos que estão vacilantes. Centralidade na tua palavra àqueles que estão sendo governados por doutrinas de homens. Nós estamos aqui, Deus, neste momento para engrandecer o teu nome. Nós estamos aqui, Senhor, para te prestar um culto racional e dizer: Santo, Santo, Santo é o teu nome. Nós estamos aqui, Pai, queremos assumir um compromisso novo de ser mais serviçal na tua presença. Eu quero te pedir, Jesus, que este momento seja um momento de revigorante, de fortalecimento espiritual no seio da igreja, porque vamos participar deste sacramento. De uma maneira simbólica, vamos comer da tua carne, beber do teu sangue, relembrando, rememorando aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Então, Deus, que a tua presença seja abundante sobre cada pessoa que participará da Santa Ceia. Que saiamos daqui mais cheios da tua presença, dirigidos pelo teu Espírito, impulsionados pela tua palavra. Grande é o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua morte. Obrigado porque o Senhor nos resgatou, não com ouro, nem por prata, por nada que é perecível neste mundo, mas pelo teu precioso sangue, para dizer que o Senhor nos ama incondicionalmente. Então, Deus, nos fortalece nesse dia, neste culto, que celebramos e adoramos e cultuamos o teu nome. Eu te peço em Cristo Jesus. Você que vai participar, fique de pé, meus queridos. Nós vamos entoar um cântico, quero chamar os presbíteros aqui. Louvado seja o nome de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Adore ao Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Se assentar calado, eu fico ao ouvir teu nome, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus, teu nome. Isso foi pago. O mérito foi dado não pelos teus méritos, mas pela obediência, através da morte e morte de cruz de Jesus. Nós somos justificados não pelos nossos méritos, nós somos justificados pelos méritos de Cristo. Os teólogos dizem que Adão e Eva quebraram o pacto das obras, ou seja, eles tinham que obedecer, não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas por ter quebrado as leis de Deus, e por isso ele te coloca num novo patamar. Eu não mereço e recebo. Mas nessa dimensão, pelo mérito de Cristo, Jesus te diz, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou e morreu pela cruz, para dizer, você é santo, justo e é o meu filho amado. É nesta dimensão, meus amados, que nós participamos da Santa Ceia. O mérito foi feito por meio de Jesus Cristo, e por meio dele e através dele nós temos livre acesso ao Pai, por meio do teu sangue. Jesus Cristo pegou um pão e ele foi repartindo aos seus discípulos, e ele foi entregando aos seus discípulos, e ele disse, este é o meu corpo, esse corpo, esse pão representa o meu corpo, porque vai ser moído, transpassado pelas tuas e pelas minhas transgressões. Mas o que Cristo fez, ele é atemporal, escute isso. O que Cristo fez, ele é temporal, isso serve por toda a eternidade, ou seja, isso serve antes da vinda de Cristo e depois da vinda de Cristo. Então significa dizer que a morte de Cristo é para perdoar os pecados, os nossos pecados do nosso passado, é para perdoar os pecados do hoje e é para perdoar os pecados do amanhã. Então não importa a dimensão, se foi ontem, hoje ou será amanhã, se a gente pecar, Cristo, Ele foi moído pelas tuas transgressões. O castigo que estava sobre Ele nos deu paz. Este é o corpo de Cristo, tomai e comei todos vós. É um cálice que estabelece uma aliança de graça. E essa aliança da graça, ela se torna mais importante do que o pacto das obras. E mais exigente do que o pacto das obras. Porque agora você é morada de Deus. Porque agora nós somos tabernáculo do Senhor. Nós não recebemos pelos nossos méritos as maiores dádivas, mas é pela graça de Deus. Nós recebemos algumas coisas sim, pelos princípios da semeadura. Mas esta dimensão deve me levar a viver de uma forma muito mais santa. Porque muito é dado e muito é cobrado. Esse é um paradoxo que é difícil de entender, meu querido. E que é com Cristo que, à medida que a gente vai caminhando, a gente não é salvo para o cumprimento da lei. A gente é salvo mediante a promessa de Cristo. Por isso, pela fé, mediante a graça. Mas uma vez que você e eu somos salvos, isso necessariamente vai te impulsionar a fazer boas obras. É o que Tiago diz: mostra tua fé sem obras, que por meio das obras eu vou mostrar a minha fé. Há um cálice em que você e eu podemos tomar, que é o cálice da redenção, do perdão dos nossos pecados. Tomai e bebei todos vós, diz o Senhor. Santo, Santo, Santo, Deus. Abraça algumas pessoas que estão à sua volta aí, meu querido. Diga assim: nós vamos passar a eternidade juntos. Vamos servir uns aos outros. Kiko, diga assim: nós vamos passar a eternidade juntos. Vamos servir uns aos outros. Amém. Isso é. Oh, glória! Eu quero chamar aqui a Jeane. O chá, por favor, vem aqui, meu mano. Cocá, nós vamos passar a eternidade juntos. Vamos servir uns aos outros. Aleluia. Oh, Deus bom. Aleluia. Darlan, nós vamos passar a eternidade juntos. Vamos servir uns aos outros. E Deus bom. Aleluia. Adelmo, nós vamos passar a eternidade juntos, meu querido. Engrandecido seja o nome daquele que é eternamente santo. Alegria nesse coração aí, gente. O que motiva a sua vida, meu querido, é o Senhor Jesus. O que nos motiva é a glória, o reino, é a majestade do nosso Deus. Amém, igreja? Servimos uns aos outros no amor de Cristo, para a manifestação da glória do Senhor. Ô, glória! E Deus bom! O cara grita no futebol, mas aqui não pode se alegrar, não. Pode se alegrar, gente! Oh. E Deus bom! Oh. Amém, Jesus! Me dá uns minutinhos, a gente vai terminar o culto. Eu chamei a Jane aqui para dar um recado, um convite para vocês. Por favor, Jane. Igreja, hoje saiu publicado no boletim o convite do chá de mulheres que nós vamos fazer no dia 30 de agosto, no restaurante da Daísa, que é aqui no Sonho Verde, pertinho da igreja. E eu gostaria de desafiar as mulheres todas que estão aqui presentes a sonhar com uma pessoa e orar por ela, que você levasse nesse momento. É um momento que nós vamos estar juntas, a gente vai se alegrar juntos, mas não podemos perder a oportunidade de repente, levar uma pessoa que amamos conosco, né? E começar a sonhar também com a salvação dessa vida, e para isso nós estamos trabalhando aqui, né? Então, eu queria que vocês depois procurassem, a Mônica hoje está com alguns convites. Às terças-feiras também nos cultos de mulheres a gente tem temos convites também, e as vagas são limitadas, né? Então eu queria que vocês procurassem, não perdessem essa oportunidade. A gente colocou um valor bem acessível para que você tenha condições de ir e ainda de comprar o convite da sua amiga, que Deus, que o Espírito Santo te apontar e colocar no seu coração. E se alguém tiver algum problema até nessa questão, nos procure, mas não deixe de convidar e de levar por questões financeiras, porque a gente vai fazer o possível. O que importa é que as vidas cheguem até lá junto com vocês. Amém, igreja? Jesus abençoe. Obrigado, Jeane. Obrigado, Jeane. Meus queridos, a gente vai terminar o culto com alegria. Você vai trazer o seu dízimo e sua oferta à casa de Deus. Bom é dar. E bom é você bendizer o nome de Deus, meu querido. Fazemos isso espontaneamente, com alegria, porque sabemos, meu querido, primeiro a gente recebe. Ninguém dá primeiro ao Senhor para receber. A gente recebe e devolve ao Senhor aquilo que recebemos. Mas a questão financeira é um ato de fé, meu querido, de obediência. E Deus honra aqueles que o honram. Se você não é dizimista, ofertante, meu querido, eu desafio você a fazer isso. E você vai ver, querido, que Deus abre as portas e repreende o devorador sobre a sua vida. Então traga seu dízimo, sua oferta, e nós vamos encerrar o culto. Eu vou impetrar a bênção logo em seguida. Amém, igreja? Você que está nos visitando, Deus te abençoe. Seja bem-vindo na casa de Deus. Pelos benefícios feitos a mim, me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais. Amém. Vamos ficar de pé, meus amados. Deus, obrigado pelos dízimos e ofertas. Consagramos e devolvemos a Ti, porque tudo vem de Ti. Teu é o ouro, a prata e todos os seres habitantes que a vivem nesta terra são Teus, são feituras do Teu nome. Deus, nós Te bendizemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Como diz Neemias, o Deus dos céus nos dará bom êxito. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e as consolações eternas, e o poder do Espírito Santo, estejam sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, para todo sempre. Deus abençoe uma semana abençoada no Senhor, meus queridos. Você acabou de ouvir mais um líder de audiência. Programa Culto Brasil, com pastor Helder Rodrigues, transmitido diretamente da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília.